a lei. Já não há mais jeito, com várias vagabundas. Botas para o quê? Pode crer, quero ouvir pro rala. Ela sempre suvela na mão dos cafetões. Qualquer deslize vai pra onde? Pra vala. Tem sempre boxes abertos, só entra os espertos. Miguelas de malandragem estão sempre por perto. Quem tem um forte chaveco machuca na moral. Quem tem um forte chaveco tem que pagar normal. Legal, essa é a lei das ruas, melhor ficar na sua. Quem quer dar um rolê com uma mina de fé, tem que ficar de olho aberto. Tem maluco muito esperto, tem gambé chegando, então área! Os homens já chegaram e eles vão na sua goma. Tem grão doidão que já entra em coma. Com o fininho na mão, você está ligadão. Esconde uma coisa, o bagulho, não deixa furo. Os homens já chegaram e eles não são camaradas. Estão autorizados a meter a borrachada. Arrastaram carteiras, tentaram me jogar pra trás. No jogo das ruas, isso não se faz. Jogo das ruas, jogo das minha ruas. Fica na sua. Jogo das ruas. Custa o que, véi? Nego, vem se liga, não liga, não mija pra trás. Todo mundo tá ligado no que você faz. Sabemos da real, não queremos seu mal. Já encheu, te aceitou naquela sua tona. Se você não quer ir pro saco, seja um pouco safo. Você só usa peita fina e anda com uma vagabunda que se diz sua mina. Essa é sua parada, sempre com as safadas. Escala a gente da quebrada pra sobreviver. Os caras querem te fazer, então eu vou dizer. Já puxou 5 anos, tá caçado dentro do pavilhão. E quem te deu a mão? Aquele grande irmão. Eu tô ligado, eu tô sabendo, eu tava na fita. O seu nome pode crer, estava na lista. Cara, sai fora, se manda. Querem seu pescoço, estão com sangue no olho e pão até o osso. Tiros na calada da quebrada, você está envolvido com sua 9mm. Dispara sua máquina, que detona uma vida, que lance sinistro. Os que sujam a área, é vocês, são chegados. O final de vocês já está planejado. Vão ser derrubados, logo vão virar finados. Esse é o jogo das ruas, não fiquem assustados. Jogo das ruas, jogo das minha ruas. Fica na sua. Jogo das ruas. Não é ficção, são verdadeiros relatos. Sem medo de falar, de delatar os fatos. O crime é o bicho. A sociedade em si é arrogante, um verdadeiro lixo. É fácil questionar os atos dos que vivem em lugares marginalizados. Sociólogos do poder acham que fizeram muito e se sentem aliviados. Mas vou dar um papo, vocês estão avisados. A revolução tá chegando, não estou ameaçando. A minoria é vocês que estão no poder. A maioria somos nós que estamos a sofrer. Municiados com conhecimento e a certeza da liberdade contra a pobreza. Engatilhando a vontade de lutar, de batalhar, de auto-revolucionar. Devo acreditar nas minhas ideias e nunca nas suas. Esse é o verdadeiro jogo das ruas.